justiça, pra que o equilíbrio e a espiritualidade ilumine amanhã. Pra ter liberdade tem que fugir da cidade, mantendo a mente sã, pra que o equilíbrio e a espiritualidade ilumine amanhã. Pra me sentir liberto de todo estresse, junto a minha família, meus parceiros, meus fiéis, vou rumo ao natural, filtrando as energias presentes nas orações, mensagens em harmonia com o universo. Em cada verso eu vou emanando as vibrações que me tornaram quem sou. Contato com as cachoeiras, no cerradão, na beira, no lago a vida inteira, curtindo só de bobeira. Da saudade, a responsabilidade que a vida exige em parceria com nossa vaidade. A verdade é que nos distanciam de quem somos na essência, mas busco nas raízes pra não seguir a tendência da humanidade. Antes que seja tarde, vou botar meu pé na areia de uma praia, limpar o sol que arde, que é o som do mar, que é pra me renovar. Momentos como esse me pega a me questionar. Será que pra ter liberdade tem que fugir da cidade, mantendo a mente sã, pra que o equilíbrio e a espiritualidade ilumine amanhã. Pra ter liberdade tem que fugir da cidade, mantendo a mente sã, pra que o equilíbrio e a espiritualidade ilumine amanhã. Nossa vida é demais, e eu vou te dizer que a paz e a harmonia possa prevalecer, alguma coisa aprender. O bem sempre passa, alma em elevação, ao mistério a desvendar, o mundo transformar no seu campo de visão. One love é portar, essa é a missão, percorrendo os pensamentos que a vida ensina, pra manter sintonia, essa vibe positiva. Fujo da Babilônia pra um lugar sossegado, enquanto o tempo passa, a natureza tá do lado. Não tem coisa melhor, então diga pra mim, visão a liberdade, por ela eu vou até o fim. Há muito tempo atrás já existiam rituais, vários índios elevavam os atos espirituais, descendentes aprendizes já buscavam informação. Nosso foco é liberdade, nossa vida não é irmão. Pra ter a mente só, liberdade é questão, existe um mundo bem melhor, vamos aprendendo a lição. Basta acreditar na mentalização, energia que inspira e alimenta a vibração. Pra ter a mente sã, liberdade é questão, existe um mundo bem melhor, vamos aprendendo a lição. Basta acreditar na mentalização, energia que inspira e alimenta a vibração.